anticipated moment in racing. Bem, amigos, nós começamos então nossa edição número 92 para falar o que aconteceu lá no final de semana em New Hampshire. E claro, para falar o que aconteceu lá no Kentucky, né? Onde que a Xfinity Series esteve por lá. Fez uma boa corrida lá no sábado à noite, lá, uma corrida muito divertida. Eu particularmente gostei bastante da corrida. Então, vamos aí para falar de New Hampshire. E claro, a segunda etapa do Chase começando aí. Já temos controvérsias aí, já temos aí pilotos que podem ficar de fora da próxima etapa aí. Surpreendentemente, o Kenseth venceu a corrida, né? Isso aí, vamos dar os detalhes aí mais pra frente no bloco da Sprint Cup. Assunto agora é a Truck Series, que aconteceu no sábado mesmo, né? No sábado à tarde, corrida por volta, largada por volta de 2 horas da tarde ali, a Unohol 175, né, que é a universidade lá de Ohio, lá, né, que patrocinou a corrida aí. Então vamos falar dessa corrida aí. Vitória do Austin Dillon conseguiu sua terceira vitória na Truck Series, né. Parabéns ao Austin Dillon aí, que por ter feito uma corrida assim, com todos os méritos dele aí, mereceu a vitória. O Austin Dillon, eu falei a terceira vitória, mas não é a terceira vitória não, tá? É a sétima vitória dele. Falei errado, pessoal. É a sétima vitória dele. É o terceiro ano seguido que ele ganha pelo menos uma corrida por ano, né? E não a terceira vitória dele. Ele ganhou duas vitórias, ele teve duas vitórias em 2010 e duas em 2011, onde ele foi o campeão da temporada lá em 2011, né? E depois ele teve uma vitória aí, 3 anos seguidos, uma vitória por ano aí, né? São 3 vitórias nos últimos 3 anos aí. Então, parabéns ao Austin Dillon aí pela sua vitória, né? A corrida que foi muito boa, tivemos aí 6 bandeiras amarelas, corrida boa, né? No final aí, no final da corrida aí, quem foi o que se deu por pior aí foi o Tyler Reddick, que no final acabou tendo um acidente, acabou batendo, rodando ali no final da corrida, e ele terminou a corrida em 15º. Né? Aliás, ele só terminou em 15º porque ele estava na volta do líder, né? Senão talvez o prejuízo dele seria um pouco maior aí por Tyler Reddick aí. Vitória do Austin Dillon, como eu já falei, parabéns ao Austin Dillon aí com o seu truque número 33 apelão. Agora o Martin Crafton é aquele cara que realmente sabe fazer na hora certa, sabe crescer na hora certa, né? A corrida se bagunçou um pouco aí, bagunçou o resultado devido ao combustível, né? Tivemos aí no final, foi por combustível, o Gamble, né? Como costuma apelidar aí, ou Film Lage, tem vários nomes aí, né? Então aí o Martin Crafton no final aí fez uma estratégia diferente, mas mesmo assim conseguiu ainda salvar um segundo lugar. O John Salter, que vinha muito forte atrás dele, mas não acabou conseguindo ultrapassar o Martin Crafton e viu o Crafton chegando na frente dele aí. Uma pena, né? Eu, claro, torci muito pro Salter. Torci pro Salter até vencer essa corrida aí, mas infelizmente não deu, né? O Peters foi o segundo, John Hunter Mechek foi o quinto, fechando o top 5. Daniel Rennick foi o sexto, sétimo, Eric Jones, né? O Austin Turoff foi o oitavo, o Dalton Serdemont foi o nono e o Green Gowling foi o décimo colocado. Esse Dalton Serdemont, ele que corre com a Walters Racing, né? A Walters Racing, ele correu, né? Ele correu de Toyota. Então, fez um grande trabalho Dalton Serdemont com esse carro aí. O Dalton Serdemont que tem vitórias na Cayenne, né? Tá assim, é um cara novo aí, um piloto novo. Piloto que podemos ficar de olho nele, que Estou gostando do desempenho dele aí. 2 corridas, 2 top 10, num truque não muito bom, um truque não muito, não, que está sempre aí aparecendo no top 10, né? Um truque que não é dos melhores aí, mas o Dalton Serdemont vem conseguindo fazer boas corridas, né, com esse truque aí. Então, parabéns aí, né? Eu falo boas corridas, mas foi apenas a segunda largada desse truque, né? Então, parabéns aí ao Dalton Sergio com esse truque aí da Walter Motorsports aí, Walter Racing, né? Que é um truque que fez a sua estreia, né? Fez esse truque número 5 aí, fez a sua estreia na Truck Series, né? Então, parabéns ao time aí, parabéns ao resultado, parabéns ao piloto, né? Pra essa estreia desse piloto com esse truque aí e conseguir fazer boas corridas, né? O truque é a Dalton Sergio, a Walter Way Motorsports, né? Já está na praia aí já faz um tempinho aí, mas nos últimos anos aí que vem se firmando com algumas corridas, um pouco mais de corridas aí, mas nesse ano 2015 é sua segunda corrida aí, né? Apenas sua segunda corrida nesse ano de 2015 aí. O truque não tem nenhuma vitória ainda. Mas quem sabe um dia, talvez o Dalton Sergio consiga levar esse truque aí, a vitória aí, não sei, quem sabe, né? Então, pessoal, esse aí foi o top team, né? O Kyle Busch acabou em 11º, o Kyle Busch teve problema, né? Acabou em 11º, o Colin Henry foi o 12º, o Ray Black Jr. foi o 13º, o Mason Mingus o 14º, o Tyler Reddick o 15º, o Tyler Wong o 16º, o Capel e o Ogata, o japonês, né, foi o 18º, o Kay Greenfield foi o 19º e o Tim Hill foi o 20º colocado. Então, parabéns a todos aí, principalmente quem chegou no top team aí. Esse japonês aí, o Akinori Ogata, ele fez a sua segunda largada na Truck Series. Ele tinha feito ano passado uma largada, esse ano aí ele conseguiu fazer a sua segunda largada na Truck Series. Então, parabéns ao japonês que saiu do Leno, cruzou o mapa mundi lá para vir lá do Japão aqui para os Estados Unidos para fazer a sua segunda corrida na Truck Series aí, né? O Ogata também, pessoal, ele tem algumas participações aí, eu me lembro de alguma coisa aí, ele tem algumas participações na KN West, tá? Ele faz umas corridinhas lá de vez em quando. Então, parabéns ao japonês aí. E tivemos mais um mexicano aí, né? Mais um mexicano aparecendo aí. O 21º colocado. O Rubem Pardo foi o mexicano aí que participou aí. O Rubem Pardo que fez a sua primeira largada na Truck Series, né? Então, quem sabe aí mais um mexicano aparecendo aí. Os mexicanos estão crescendo aí na NASCAR aí. Estão comendo as categorias menores aí, né? Os mexicanos tá a fim de correr cada vez mais na NASCAR aí, né? Tanto é que tem uma categoria NASCAR lá, da NASCAR lá no México lá. Bom, enfim, corrida muito boa. Pro campeonato, melhor ainda, que bagunçou mais as coisas, né? O Eric Jones viu sua diferença diminuir agora para 7 pontos. E agora quem começa a chorar um pouco é o Tyler Reddick, que a sua vantagem foi para 19, a sua desvantagem, né, caiu para 19, aumentou para 19 pontos do Eric Jones, né? Ou seja, as coisas se complicou um pouco pro Tyler Reddick aí, já que essa diferença aí subiu tanto assim, né? O Crafton segue fazendo aquelas corridas de o mundo tá acabando lá fora, mas ali para ele tá tudo bem, né? Tirou essa diferença aí dos pontos aí do Eric Jones aí. A diferença agora está apenas em 7 pontos. Mas vamos ver o que pode acontecer aí durante o desenrolar desse restinho de ano aí da Truck Series. A Truck Series que está acabando já, pessoal. A Truck Series que já falta. Vai agora. Depois dessa coisa de New Hampshire aí, né? Tá no final de semana ele vai estar. A Truck Series vai estar lá em Las Vegas. E com essa vitória aí, pessoal, com essa corrida aí, né, agora vão faltar 6 corridas para o fim do campeonato, né, Las Vegas, Talladega, Marshall, Texas, Phoenix e Homestead. Então a reta final do campeonato chegou, pessoal, tá na hora aí de decidir aí, de mostrar quem tem mais garrafas para vender, né. Então parabéns aí nosso amigo Austin Dillon pela sua vitória. E o campeonato, como já falei já, o Jones segue na liderança, mas a diferença dele pro Creston caiu, e caiu muito. Bom, pessoal, para falar um pouco mais aqui, que é um pouco mais aqui da corrida aqui, né? Tivemos 6 bandeiras amarelas, a corrida teve duração de 1 hora e 56 minutos, né? A média aí foi de 95 milhas. Tivemos 6 bandeiras amarelas e a margem de vitória de 1.0. É, como já falei, 6 bandeiras amarelas para 32 voltas. Bandeira amarela 1.94 foi o que estreou, que abriu as porteiras aí, né? O nosso amigo Tim Hill. Depois tivemos o truque 19, que acabou tendo problema, que foi o Tyler Reddick no comecinho da corrida, né? Depois tivemos na volta 68, Detritus. Na volta 05, o John Estoril Jr., que estourou o pneu, foi direto pro muro. Fim de corrida para ele, uma pena. Depois tivemos o Cole Custer também, com o mesmo problema, estourou o pneu, foi reto pro muro, não tinha o que fazer, né? Problemas maiores aí para ele. E o Tyler Reddick, que rodou o final da corrida sozinho. Esse aí foi mais sério um pouco, né? Rodou sozinho ali e acabou chamando a bandeira amarela no finalzinho ali, até que trazendo um pouco mais de emoção para a corrida. Mas essa aí foi a etapa da Truck Series, pessoal. Daqui a pouco eu volto para falar da X-Men Series. Lembrando que a Truck Series está nesse final de semana agora, lá em Las Vegas, para fazer uma grande corrida. E eu torço muito, pensando só para frisar ou informar vocês aqui. Essa corrida está largada prevista para as 11 horas da noite do sábado. Então, quem tiver compromisso aí ou quiser assistir a corrida, a favor desmarcar, porque vai ter NASCAR. Pessoal, voltamos daqui a pouco com o bloco da X-Men Series.